783, decolagem autorizada no 0, variável 39. Decolagem autorizada, azul 273. Matel 3 autorizado. Alta Celina, ingresso na cidade de São Paulo. Lima tem no 0, 6225. No posição 10, solicito utilização para revocar a nave para parte 1 no posição 9. Dá 10 para 9, confirma? Positivo, dá 10 para 9. Autorizado. Me reporta o término, por gentileza. Sim, autorizado, informando o término, graças. Decolou 51, controle 1998. 119.8, azul 2783, obrigado, teu retorno. So 4958, for a statement in present heading, the limit to the localized course. Localized course, the limit to azul 4958. Salvador, muito boa tarde, muito bom dia, o azul 2783, perfil da Árvore Elétrica. 783, tuba 180, saída da água, sem restrições. 180, Árvore Elétrica, sem restrições, azul 2783. Matheus, 093 de Alepa. Alepa, gol 093. Go for 958, reduce speed to 180 knots. Reduce speed 180 knots, azul 4958. Passa 6570, tá livre de sair elétrico. Oi, o ILSS foi completo, o lado também é 570. Aí é 570. Here, the ILS X-ray 2050. Here, ILS X-ray 2050, azul 4958. Pula 965, chama esse centro, tem 1288 até 1260. 288-260, gol no 865, bom dia. Alapta cargo 6570, interceptando o localizador. 6570, chame o Torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Será que você pelo corredor forte no meu pé? Se é condições, pode ir direto para a rotatória em geral federal. Sucesso, continua a aproximação, olha aqui para isso. Maçã de curto, 6570. E Alfa Cine. 0 variável 3 norte, que legal no 0 no 4. No 0 no 4 e o pouso pistão no 0, apta cargo 6570. Alfa Cine, 55, 19-8. Suba ao 3820, inicie curva pela direita, posso cruzar 5-0. Ok, vai subir 3820, passando 5-1, curva direita, 6-2-5. 6-7-3, vou direto, conquista. Azul 4958, call Salvador Tower, 118-95. Salvador Tower, 118-95, Azul 4958, thank you. Salvador Tower, good morning, Azul 4958, full ELS. Azul 4958, continue at 0284, Lenny Clayton, altimeter 41014. Altimeter 1014, waiting, clear runway. Posição prevista é 7. Qual é o teu balizamento da empresa? Alfa Kilo para o Pátio 3, atento ao balizamento, ao balizador, o ato é 657. Check rádio mesmo, obrigado. Maravilha, 5%. Igualmente. 3, alfa confere, Galeão nível 360, pronto, 4. Autorizado, Galeão 360, rota do plano, pista 10, primeira curva à direita, Tael, Lida e Rumi, 55 no transponder 098. Chama para push 3153. Salvador Batista, 9970. Bom dia, informação alfa, prossiga. Autorização, Teresina 360. Autorizado, Teresina 360, rota conforme plano. Pista 10, primeira curva esquerda. Momo, Nini. 5565 no transporte, controle 098. Rotatória. Giro Lemer Alfa, final no site autorizado. Final no site autorizado, é Giro Lemer Alfa. Correto, posição parte 3 é a 4? Não, é 1 no Romeu. Gente, chama para o puxa acionamento do Sideral 9970. Foxy A90, tem a posição. Tem a polícia, terminal, chame Recife 288, terminal 260, bom dia. 288, 260, agora com Recife, obrigado igualmente. Chame Recife 251, posição 288, até no 260. Seu 2783, Salvador. Azul 2783, Salvador. 2783, na escuta. Isso, 288, até no 260. 8-2-6-0, azul 2-7-8. na final da 17, o Índio da Novembro Alfa. Índio Novembro Alfa, autorizado toque remite da 17, 130.06. Autorizado toque remite da 17, o Índio da Novembro Alfa. Remeteu o 1, curva direita, cruza a final da 1028. Curva direita, cruza a final da 1028. Bom dia, passarei 2223, formação alfa. 2223, alfa confere, conquista, confirma o nível solicitado? 180. Solicitado, conquista 180, rota conforme plano, pista 10, com a primeira curva à direita, arbor, transição LFA. Transponder 5575, transponder, corrigiu, 5575, transponder, controle 198. 8-0, vitória da conquista, realizada com a 10, direita, Arbor, Elefa. 5-5-7-5 no transporte, controle 19-8, passarei 2-2-2-3. Afirma, a rota após Elefa, Plor, após conquista. Elefa, Plor, conquista, 2-2-2-3. Chama pronto, 4 Lima, parte 3, 2-2-2-3. Chamará, muito obrigado. November Alpha, prossegue direção rotatória aguardando para girar base. Prossegui a direção rotatória aguardando para girar base, o Índio November Alpha. Fox Air November ao alinhar, livre decolagem 17, 120, 06. Livre decolagem, Fox Air November, qual que é o mesmo? Sim, 06. Chama táxi. João Ferreira? Presente, proa de Veracruz, pro sul? Nada aqui, suficiente, já está nada? Chama para o táxi, ou já vive táxi, chama na Oscar. Enchendo o Sorciano, vem, mestre. Eu vou no 759. Pro 759, prossiga. Prossiga a atualização, Guarulhos. Informação em curso Alfa, Guarulhos 360, copia. Por favor. 360 Guarulhos, rota do plano, pista 10, primeira curva à direita, da El Leda Motiva. Peso 10, que tal bater com fone? 5004 no transponder, controle 098. Da El Leda Motiva, Brasil 10, tal a 10, conforme 0044, 2997. Agora, só confirma o nível copiado? 360. Afirmo. O portão 1 chama próprio na 0059. Chama, obrigado. Oi, bom dia. É o Papa Romeu, Fox, chama, vem na sua escuta. Fox, chama, vem na série 5520. Ou 450 na saída MOMO. Ok, na MOMO. Acendendo por 450, Oceano November. America 239 is called again. Cleared Amman arrival, descent to 050. Descent to 050, Amman arrival, but 2. Veja November Alpha, solo aos 18. Pegue track autorizado na pista. Livra a taxiway Oscar. Sérgio 08, solução de tráfego, Charlie 150 na 10 na original, na 735, caso 180 na pista, livra na Oscar. Confirma? Afirmo, ali mantém o Sérgio 08. Meu Fox, Serra na Zero, Salvador. Consiga, senhor. Sonou 5520, pressão normal, não estou recebendo. O senhor está recebendo porque eu esqueci. decolagem autorizada. Estão no 7, vento 100 grau, 08 nós. Passaredo 2223, com PAB de 3 móveis, autonomia de meia dúzia de horas mais 30 minutos, alterna Salvador. Passaredo 2223, até a saída do pátio 3, segue o bug da Gol, número 2, ponto de espera, torre 2895014, boa. Até a saída do pátio 3, celular, após seguir o Gol, como número 2, e ponto de espera 2895, passaredo 2223. Descent to 2006, 0104, cleared LS at 3. 20,000, 39 left, 10 right way approach, American 239. Passarelo 2223, ponto 0 para lá. 2223, decolagem autorizada no zero, vento 1, 0 grau, 071. Ainda falando, 2223. Bom dia, senhor. Alfa Yankee Bravo, dando parte 3, posição 3, Romeu. Solicitar reboque para o parte principal, posição 03. Tá autorizado, puxa reboque até o ponto de espera do parte 3. É a porta para ingressar na principal. Afirmativo, autorizado o reboque e chamará para ingresso na parte principal. Obrigado. Curva direita, inicialmente axé, restrito a 1.000 até o final da barra ou liberação do controle. 0260 e o controle em 098, Juliette até o contato o radar, você vai manter nível 180 CW. Pode ser a água, 223. Agora, nosso autorizado, nosso 759, já pega. Calculador, azul 4234. 4234, possível? Boa tarde, autorização Recife, 350. 350, autorizado Recife, rota, via rota do Bond Rule. Pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru, 5011 no transponder 198, 4234. Pista 330, mapa do Bank Bowl, decola pista 10, curva esquerda, seja Puca Alfa. Transição Puca, transição Aru, 198, 4234. Tá correto, gauge 2, chama pronto, push, 4234. Valeu, obrigado. Vamos para ingresso, já deixa eu ter um. Message, we're not doing the localized here at Duna for 1-0. Roger 239, a complete final call now, tower frequency 118.95 device. 11895, market 239. Seguinte, obrigado. Rafinha. ILS Sensei, 10. America 239, continue approach, I'm rate 10, wind is 090 degrees, 08 knots, America 239. Second 239. São 25, décima onda, secundária, onda 33, 25, décima. 35, 1, 33, 25, 1. Autorizado por seguro, nível 360. Pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Dev. Pode vir Dev direto. 1198, controle, aciona 5014. 5014, transporte. Correto no 649, chama o transporte para nós. Ataque 359, 169, 30 ganhão. 359, autorizado o táxi à direita via Índia. É o ponto de espera da 10. Quando lá do 118, décima 95, ajuste no 014. 295, até o Romeu, mantenha a posição ainda devido à esteira deixada pelo 757, mantenha a posição. Juliette, até Romeu, cabeceira 17. Ok. 1759, tá pronto? Aí mantém 10, 1759. Ground 24, take the first to right and ground control 121, decimal 1, 239. 121, decimal 1, effective 239. What is that, some attacks? Attacks, may have been wrong. Bono 092, decimal 2000. O ponto já estabilizado na final do EDEC X-Way. 2.13, passarão, chama a taxa. Mais 3, está livre, chama a taxa federal, 9.9.70. Vai, vai. 239, off runway 10, for heat 10. Vai, 9.2.29, taxa alfa, hold short, taxa juliet. Alpha, hold for Juliet, market 239. Juliet, Hotel Romeo, Fiat 1 Centeno 089, decolagem autorizada, pista no 7. Bolo 759, vento 1 centena 089, decolagem autorizada, pistão no 0 no 759. Posição 2. Posição 2 do Pátio 1, tá livre, chama o táxi azul 4234. Livre, chama o táxi, só pode ser. Eu, Romeu, decolhida 17 às 36. Corredora cheia, chame controle, frequência 1981, um, bom dia. Favorável, obrigado. Então, meu bom dia, prossegue no corredor axé, condições visuais. Autorizaria o direto do senhor, as lojas para um, segundo para a Ana Guarulhos. Sete até o meu, autorizo direto de Leos. Prato. Uno 759, decolou os 37, chama agora o controle, frequência 1198, um bom dia. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, bom, 759, decola. Bom dia, 759, contato radar, só mantém o voo 360, após 2000, direita, Leda. 360, após 2000, direita, Leda, 759. Fechou o localizador, visual com a pista 01092. 0092, torre 118, decimal 95, bom pouso. 18,95, né? Até daqui a pouco. Autorizado, reporte de percepção Oscar para ingresso, o Mike é convidado. A linha mantém, temos tráfego final, curto da 1-0 para pouso. A linha mantém, Mike Acuvitor. Para o gol no 092, informa o tráfego, helicóptero alinhado, cabeceira no 7, aguardando o seu pouso. 7 para visual com ele, 092. 7, faz suas direitas em Índia, dá o ponto de parada 1-0. Quando lá estou, 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0, 1-4. Ele 14, 295, 4-0, eu estou 4-8-3, obrigado. 092, seu solo aos 4 Uno, libere primeira direita, chame solo em Uno, 2-1-1. Liberando a direita, o solo 2-1-1, gol 092. Macaco Vitor, modifique seu código transponder para 0122. 0122, decolado aos 4-2, reporte farol de Itapuã. 0122, reporte de Itapuã, Macaco Vitor. 92, liberou. 092, Tatiu, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, coluna 092. Eu sou 4234. Querido 2223, chama agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 288, 120, parceria 2223, bom dia. O Michael Covito vai passar a vertical do farol. Chama agora o controle 198, até a volta, Michael Covito. Graças, até logo. Muito bom dia, Papa Romeu, Michael Covita. Aqui é Michael Covita, prossegue condições visuais, voo Manati. Visuais, direto Manati, a 1-10. Está com 0,7 no POD. Sente copiado, reporta a visão no CTR e o Michael Covita. Reportará Michael Covita. Os 4 decolados, os 4-4, chama controle Salvador e 1-9-8, bom dia. 1-9-8, bom dia, azul 4-2-3-4. Salvador, bom dia, azul 4-2-3-4. Bom dia, 4234, contato radar, sobre manter nível 350, sai da PUCA. Sobe o 350 na PUCA, o azul 423. 1759, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. 251, 3325, decimal 1. 649, decolagem autorizada no 090 graus com 089. Decolagem no 0, bom dia, 49. Peixe livre, reporta fora da barra 08. O 70 ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém na 10, 090. 1649, decolado às 4:30, chama agora o controle, 1198, bom dia. 198, bom dia. Bom dia, controle do 1649. 1649, contato radar, sobre manter o nível 360, CDL. 360, CDL. Pode voar a Leda, obedece o 1649? Ô, Leda. Voa de Leda, 1649. Policiamento, o senhor após o litoral prossegue para regresso a Salvador ou vai manter a linha do litoral somente? Você pode através de Pituaçu 08. Está livre, código. Sim. Curva direita ingressando no litoral sul. Controle 1198, 3895. Aciona 0121.